Reportarei, Lima Bravo Alfa. Desce e mantenha 500 pés, Lima Bravo Alfa. Se abandonou 1000 para 500, Lima Bravo Alfa. Papa Romeo Lima, chame a torre, 1986. 7286, Papa Romeo Lima. Localizador Web 5729. Webjet 5729, complete final, chame a torre, 1986. 286. Está aguardando aí já a resposta de vocês quanto ao transporte para a sala S, o plano para fazer avaliar o voo, o plano de voo. Afirmo, estabilizar no LS. Recente, reporte marcador externo 5729. Reportará. Peço por voa direita pro 070, reportará estabilizado o localizador 3172. Sendo com fé, eu vou ao apoio. Tá no pátio 4, o Equindia? O Equindia pode no pátio 3, né? Ah, sim, pode 3, sim. Só um minutinho, viu, Equindia? Estou já checando com o pessoal da Infeb. Tá, ok. Noventa, mantendo 1.010. Gente, recebo 1.500 pés, Índia Delta November. O ajuste 1.092. Ajustado 1.012, 1.000 pés. Gente. Zero, baixado e travado, Web 729. 5729, livre pouso na 1-0, vento 1-8-0 graus com 1-4, nós, altímetro no 0-1-2. 1-12, livre pouso, confirme pista, molhada? Estamos com uma chuva, tivemos uma chuva muito leve, creio que pista úmida no máximo. Tá bom, aqui, só que perto de interno está chovendo, obrigado. Meia. Lima Bravo Alfa. 7-4 a bordo, 12-30, alterna Aracaju. Mantenha a farol de Itapuã, aguarde a autorização para prosseguir para o 1-7. Gente, aguardando o farol de Itapuã. 1-0, 1-2, ajude agora, Índia Alfa, ponto espera, 1-8-6, boa tarde, 1-6-4-9. Zero 92, chame a Torre Salvador, 1-8-6. 1-1-8, destino ao meio, bom trabalho. Índia Delta November, chame a Torre Salvador, 1-8-6. Chamará a Torre Salvador, 1-1-8-6. Salvador, é o SAM 3-1-9-2. SAM 3-1-9-2, continua a aproximação, reparte externo. Montará marcador externo 3-1-9-2. 2, Salvador, boa tarde, 1-6-4-9, ponto de espera da 1-0. Boa tarde, 1-6-4-9, mantenha o ponto de espera, temos duas aeronaves para pouso no sequenciamento. Mantém, grato pela informação, 1-6-4-9. Corre, o Papa Romeo Lima já no através da rotatória, visual com o campo. Na rotatória. Índia Delta November, mantenha a rotatória com 360 pela esquerda, aguarde autorização para seguir para 1-7. Destino da aeronave é Sierra Novembro Eco Eco. Gente, fará cruzamento então? Por favor? Sierra Novembro. 5729, solo 49, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, direita. Então, Papa Romeo Lima já avisou com a 1-7. Gente, mantenha o setor Papa Romeo Lima, aguarde para prosseguir, temos aeronave seguindo para sinal 1-0. Senhor, é asa rotativa, tem condições de aproximar para a cabeceira, se não for atrapalhar. Gente, autorizado o pouso pairado na cabeceira 1-7, vento 1-7-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0-1-2, reporte solo controlado. Autorizado o pouso pairado, Papa Romeo Lima. 3192, transforma o helicóptero para... pouso pairado na cabeceira 1-7, à direita da, à esquerda da aproximação, sem interferir. Livre pouso na 1-0, vento 1-80 graus com 9 nós, altímetro 1-0, 1-2, chuva leve no momento. Ciente do tráfego, ciente da condição da pista, então 3-1-9-2. Apoio, mais vento, vento, 1-4-4 para o baixo. Ciente, aguarde, Mike Ecovitor. Poderia confirmar o vento para o 3192? 180 graus com 9 nós. 1 com 9, obrigado. Passa, senhor. Presente. Mike Ecovitor, altímetro 1012, livre taxi, chama para o ingresso. Chama para o ingresso, Vitor. Eu vou alça visual com o TAN na curta final 1-0. Afirmativo. Sente autorizado prosseguir na retaguarda do TAN, reporte na base para 1-7. Reportarei na base para 1-7, aqui para o Bravo. Torre Salvador, Mike Ecovitor, 1-0 para ingresso. Sente Mike Ecovitor, agora temos sequenciamento de aeronaves para a pista 1-7. 1-0 aguardando o vídeo. Delta November está em condições visuais? Afirmo, Delta November. Frente tem condições de prosseguir em condições visuais até o campo? Afirmo, Delta November. Frente será o número 2 para 1-7. Siga para a terceira milha e repartirá 3 milhas na final, o Indianeto November. Reportará 3 milhas da final da 1-7, Delta November. Correu, Papá Romeu Lima, Gadivron no caso. Frente, Papá Romeu Lima. 3192, solo 52, livre à direita, solo 121 decimal 9. Solo 219, livrando à direita, 3192. Papá Romeu Lima, seu solo foi ao 52, frequência livre ao estacionar. Livre, graças, hora 10H. Papá Romeu Lima. Solo 649, ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0, no 649. Bom, eu falei como é que aconteceu se colar sobre a capital da grama, mas temos que seguir com 1-7. Aguarde, o Mike Ecovitor, temos aeronave já na curta, aproximando pela direita da 1-7. 3192, táxi via Alfa Índia para o portão 03. Alfa e Índia para o 03, 3192. Tá, Sierra Kilo Delta, descendimento em 2000 feet, altimeter 01012. Clear the final approach, ILS X-ray runway 10, report peptide on localizer. Thank you, Doug. Clear ILS X-ray, Sierra Kilo Delta, we report peptide. Seria a condição de autorizar o treinamento para conseguir bateria hoje. Alfa avistado, livre pouso na 1-7, vento 1-9-0 graus, com 1-1-9, altímetro no 0-1-2. Demograu no alto, baixado checado. Voo no 649, livre decolar da 1-0, vento 1-9-0 graus, com 1-1-9. Livre decolar aqui 1-0, voo no 649. E tá com chuva agora, Romeu, com Índia, aí é uma camada que passou sobre o campo. O teto tá de aproximadamente 1.300.000, ok? A gente só tá aguardando um pouco a melhoras. Se você quer aguardar um pouquinho para ver se continua, o Romeu com Índia, eu posso coordenar com o controle e o visual especial. Até o 20 graus, o visual especial seria perfeito, mas a gente vai ter que continuar visual mesmo, a ter esquecendo, aí as pessoas segurarão lá também. Então, quanto mais rápido a decolagem de frente, vai ser mais interessante. Confirma, realmente ali pelo João Duval ali, corredor forte, tá tranquilo. Pela minha aparência aqui, aqui é mais o problema só tá mesmo no setor norte e nordeste. Mas eu vou checar com o controle, ok? O Romeu Aguinha, só um minuto. Por favor, já. E destino Salvador. Negativo, o plano de voo Sierra November Eco Eco alterna Salvador. Gente, informa intenções. É pouso em Sierra November Eco Eco, Camaçari já lá. A gente vai cruzar o campo então? Solicita DCT Eco Eco. Controle 649, decolado, passa 2000. Sente, chame controle 19, decimal 35, bom voo. 935, boa tarde. Sente, então, Índia Delta November, entendo, prossegue para Camaçari. Ciente, prosseguindo Camaçari, Delta November. Tem condições de seguir em condições visuais? Afirmativo, Delta November. Sente, prédio Camaçari, chame controle 19, decimal 35, bom voo. Camará, controle Salvador, Delta November. November. Está descendo a 1 no meu caso, como está visuais, em November Alfa, já foi regresso, depois estará em Geral. Salvador, boa tarde, no 649 da El Leda, passando 4.300. Bruno 649, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 240. Mantenha a perdida da saída, após Leda, foi autorizado direto em Nelson para o 240, Bruno 649. A aeronave vai iniciar o táxi no Pátio 4, então informe estacionado no Pátio 4, Lima Bravo Alfa. De seguir via Gramada. Gente, o Mike Covitor decola a partir da intersecção. Mike Covitor, a linha decola da 17, vento 210 graus com 119. Olha a decolada do 17, Mike Covitor. Tem o nível 050, o ajuste na 012. 050 no 012, 2231. Salvador Approach, papapá, Serra Kilo Delta, Establish Dialer. Papapá, Serra Kilo Delta, contact sinal Salvador Tower, 118 decimal 6. 118 da contact Delta. Controle Salvador, boa tarde, eu vou na 075, informação papá. Vou na 075, acione identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 060, o ajuste 1-0-1-2. 060, 0-0-1-2 no ajuste na Mari, vou na 075. Controle, boa tarde, Gol no 807. Gol no 807, acena identificação, autorizado chegada Bonf, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste no 02. 4.000 no 02, solicita um desvio passando à direita de Bonf. Autorizado desvio, ISO no 807. Ok, vai chamar aprovando pelo então, tá? Após desvio, vou ir pelo, o no 807. Controle Salvador, muito boa tarde, Mike Eco Vitor, decolado, sua escuta. Prossiga, Mike Eco Vitor. 500 pés, corredor Axé, da pós, projeto Maraty, descendendo para mil. Gente, Mike Eco Vitor, submantenho no mil pés, condições visuais, corredor Axé, reporte a Prondo Maraty. Mike Eco Vitor. Reportará a Prondo Maraty, Mike Eco Vitor. Controle Salvador, Papo Uniforme, Índia Delta November. Índia Delta November, prossiga. Índia Delta November visual com aeródromo Camaçari, para pouso. Frequência livre para pouso, Índia Delta November. Planejamento correto, confirmando, está pronto para acionamento, pátio 3. Afirma acionamento, Índia. Cliente autorizado, chama para o táxi, Romeu Eco Índia. Aciona, chama táxi, Índia. Eu vi por Oscar, né, que vem. Confirme, aeronave. Papá Romeu, Vitor Oscar X-Ray. Prossiga, Vitor Oscar X-Ray. De Ilhéus para Recife 075 visual radial 211, 105 milhas de Salvador. Levou no 755, está cruzando 180 para 160, confere. Papa Romeo, Vitor Oscar X-Ray, informa as condições em Salvador, mil pés, com 3 mil metros, chuva leve. Vitor Oscar X-Ray, reporte no Través de Salvador. Reporte no Través de Salvador. Wait. Report runway, strike check, no Delta. Vitor, voe Manati. Gol no 755, aciona identificação, autorizado chegada bom, FIP se mantém o nível 050, o ajuste no 012. 50 na Bonf com 1.012. Mike Acovito, reporte livrando a CTR. Reportará, Acovito. 7. Doutor Tower, Sierra Kilo Delta, go now. Roger, climb to 2,000 feet, call control 119.35. 119.35, Delta. Recife 260-3325, boa tarde, 649. Algema Bravo Alfa no parque 4, ficando 4. Gente, frequência livre. Algema Bravo Alfa. Para o parque, do load left air. Pronto, hoje passa a parte aqui do Delta White Man. Tá, Sierra Kilo Delta, turn left heading 070. Left 070, Delta. Pá, Sierra Kilo Delta, disregard, climb and maintain 2,000 feet, maintain present head. And present heading, climbing to 2,000, Sierra Kilo Delta. Alpha Delta, espera na porta de espera, 10122. Vamos lá, a frequência da torre, vem cá. 118, decimal 612, confirme o POB, Romeu Eco Índia. POB de 03, é 118, 6 a 2, confirma aqui. Dia direita, magnética 220 por 25 mil. Gente, 1755, desse mantenha o nível 110. 110, restrito, então, o gol 1755. Autoriza Duna, passarito 2231. Passarito 2231, mantenha a chegada. Serra Kilo Delta, turn left, head 010. Left 010, Delta. Firmando, o senhor iria pela Upper Zulu 107? Exatamente. Upper Zulu 107, sai da prevista Gole ou Fito? Gole ou Fito, grato. Kilo Delta, your limit is heading is 350 radio of Salvador, VOA. 350, radio, Salvador, Delta. Siga, Índia, Delta, November. 10, vento 210 graus com 119, rajadas até 16. Aline, Nicola, Sandão, 10, Romeu, Espanha. Radio limit for Sierra Kilo Delta, 350. That's right, Sierra Kilo Delta. Papapá, Sierra Kilo Delta, turn left, head 300, maintain 2,000 feet, your limit is radio 290. Turn 300 with a limit of 290, Sierra Kilo Delta. Atingindo 111. 110, eu vou no 755. Gol no 755, deixe mantém 080. 800, tá voando pelo da presente. Sim. Passarito 2231, desce para 2000 pés, o ajuste na 092, autorizado LS, reporte estabilizado no localizador. Portará 2231. Azul 4140 para descida, chame no 336. Alfa informa as condições de Salvador 800 pés com 3 mil metros de visibilidade. Índia November Alfa, copiou o controle? Índia November Alfa, ingressou no corredor Interlagos. Índia November Alfa, informa as condições do aeródromo 800 pés de teto com 3 mil metros de visibilidade. Seu ativo, está prosseguindo já na plana rotatória November Alfa. Controle Salvador, o Papa Romeu, Romeu com Índia, está iniciando a cobertura após a colisão 1-0. Wentworth, Kilo Delta. Kilo Delta, maintain heading 300. Roger. Como é que India controle? Ah, na escuta, vamos lá com a India. Tipo de equipamento? Tipo de equipamento, confirma para a India. Cirrus. Confirma um SR-20. É um Cirrus, confirme. Confirma, é um Cirrus, Serra Romeu 20. Eficiente. É, tem um tráfego, um Cessna 150, agora 11 horas, 7 milhas a 1 mil pés, rumo oeste. Tá, ciente não visual com o tráfego Romeu Eco India. Confirma, mantém a linha do litoral. Mantém no litoral, Romeu Eco India. Dando 7 mil para 6 mil, gol 1075. Gol 1807, vetoração sequenciamento, foi na proa 200, limite localizador, se mantém a 4 mil pés, estado 1012. Proa 200, ok. 4012. Gol 75, vetoração sequenciamento, curva à direita, foi na proa 240, limitado pela magnética 120 desse Simba, desse mantém a 5 mil, ajuste 1012. Eco, após como plano, como rota do plano de voo. Controle 119, decimal 35, aciona 5045. 7419, confirma 360, sobe com curva à direita após decolagem do ano zero, Leda Bridge, na subida da El. 5045 transponder. É o número 4 na aproximação. Enter. Antes de Duna para evitar a formação, ok? Ok, 2331, autorizado sinal ILS. Atinge 6 mil, gol 0075. Serra, Kilo Delta, left turn, heading 240, maintain 2000. Heading 240, maintain 2000, check Kilo Delta. Gol 755, desta 3 mil pés, ajustado 1012, detonação, sequenciamento, gol 075. Detonação, sequenciamento, vai na proa 040. Desça 3 mil pés, ajustado no 012. Descendo para 3 mil, na proa 040, ajustado 1012. O gol 1075. Serra Kilo Delta, left turn, heading 220. 220, Delta. India November Alpha, vamos manter o setor, aguardando melhorias do campo. Senhor, India November Alpha está visual com o campo, já aqui na toda rotatória, voando a 120 milhas por hora. Que aguarde a confirmação das condições, India November Alpha. Controle, o meu Eco India atingiu 1000 pés sobre Interlagos. Suba 055, Romeu India. 055, India. Direto para Feira de Santana, Romeu Eco India. Ah, liberou pro de Feira pro Romeu Eco India, Renato. Estabilizado LS, passarido 2231. Viva LS, torre 186, 2231. 18631. 9-35, aciona 5060. Gente, autorizado Petrolina 340, via uniforme Zulu 20, saída Momo, Flock decolando da 20 com curva esquerda. Decolando da 10 com curva esquerda. Controle 19935, transponder 5060. Cotejamento correto, chame pronto para acionamento. Puxa, portão 05, acionamento 314. Camará pronto, obrigado. 210 graus com 14, nós, altímetro no 0, no 2, é parte campo à vista. Reportará à vista, 2231. 075, vai ultrapassar o curso do localizador, aguardando o último vetor, novo limite é o QD Mike 120 de Simbra. Novo limite 120 de Simbra, mantendo pro outro. Salvador, muito boa tarde, 925 da Gol, passou 840, tá bom. 925, chegará bom, se desça até o 070. 070, 925. Tchau, árbitro em pelo, gol no 755, mantendo 80. Desça agora até o 50, gol 1755. 50, descendo. O gol 1807 vai ultrapassar o curso do localizador, novo limite é o QD Mike 070 de Simbra. 70 de Simbra, limite, ok, 07. India November Alpha mantém espera na rotatória. Ativo, está na proa da rotatória, vai manter a espera na federal para já visual com o campo. Sim. Sim. Sim. Boa tarde. Sierra, Kilo Delta, left turn heading 130, report established localizer, clear for left 110. Turning 130, report established, Delta. Vai atingir 3.000, gol no 075. Congonhas, nível 400, informação Romeu, confere, aguarde para a copa. Afirmativo, a senhorita tem a saída, por gentileza? Para o localizador, descendo 2.000, reduzindo para 190 nós, gol 107. Gol 807 para o localizador, curva à esquerda para o 080, reporte estabilizado, desta 3.000 pés, ajustado no 012. 3.000, esquerda para o LS, no 012, 07. Para o senhor, só terminal. Gol 1755, desta 4.000 pés, ajustado no 012. Para 4.000, descendo com 1.002 no ajuste. Salvador, Lima, Vitor Delta. Lima, Vitor Delta, na proa de TAP, chega da Mari, prepare e espera, vai descer em órbita naquela posição, pista 10, e desça para o nível 090. 090, prepare e espera, confirma, prepare e espera em TAP? É, vai descer em órbita. Ah, descer em órbita, afirmativo, Lima, Vitor Delta. Está livre o localizador para o gol no 075? Ou no 075, livre LS, pista 10, tráfego precede, agora meia dúzia de milhas, um Eco 50. Sente, voo no 075. Controle, o Índio Lander Alpha está aqui, próximo rotatório, no sinal de 4 milhas, visual com o campo. Ok, sente, mantenha a espera e chame torre 186. Mantenha a espera e chame a torre 186. Controle, o Romeu Eco Índia. Romeu, Eco Índia, prossiga. Mantenha a proa, a limite da proa norte aqui, devido às condições, está cruzando 3.000 pés agora. Proa norte, desvia de formação recente, Romeu Eco Índia. Serra Kilo Delta, clear for left 110, contact tower 186. 186 Delta, thank you. Quando intercepta Upper Zulu, o nomeia e segue após Bravo Hotel Zulu, após segue direto para a posição Trivi, após Papa Índia Romeu, após direto para o destino. Controle 119.35, aciona 5073. Autorizado, São Paulo, no nível 400, decola da pista 10 com a primeira curva direita na saída da El. Após Voa Leda, Bride, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trivi, Papa India Romeu, controle 119.35, transponder 5073, voo 1399. Protejamento correto, chame pronto para acionamento, puxe portão meia dúzia, voo 1399. Chamará quando pronto, no 399. Puxe acionamento, azul 41188. Azul 4118 vai aguardar a passagem do Embraer da Passaredo, a sua retaguarda, que vai seguir para a remota 14. Após autorizado o acionamento, puxe, chame pronto para o táxi. Após o Passaredo para 14, então, vai ser autorizado. 4114. Passaredo 2231, táxi via Juliette para a remota 14. Juliette 14, Passaredo 2231. Fala Salvador, boa tarde. Da 3217 para cópia com fim 360, informação meu. 217, Confins 360, informação Romeu, confere com copia. Afirmativo, senhora, pronto para cópia. Autorizado Confins, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda, após a posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Upper Zulu, 16 e segue como rota do plano de voo. Controle 119.35, aciona 5070, são 3217. Copiado, 360 aprovado para Confins conforme plano, decolando da 10, primeira curva direita. Saída da El, transição Leda, após posição Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta a Pesulu 16 e segue conforme o plano. 1935 ao controle, 5070, transponder, 3217. Protejamento correto, chama pronto para acionamento, puxa, portão 03, stand 3217. Chamará quando pronto, portão 9, senhora. Portão 9, sente, stand 3217. 200 graus com 1.6 dúzia de nós, altímetro no 0.2, aguarde pista livre. Vada. Sierra Kilo Delta on the ground at 15, vacate to the right, report runway vacated. Report vacating runway Delta. a 2.000 pés, ajustado 1.012, reporte localizador. Duas, Duna na proa, descendo para 2.000 pés, o gol no céu.